Olá, começamos mais um Rádio Psy, em versão podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E essa semana teremos mais um especial com os artistas que se apresentaram no Festival Universo Paralelo 08. O convidado é a DJ Anneli, sueca da Phantasm Records, que foi um dos destaques da UP. E para começar o programa, vocês ficam com o set meu. Nature's laws may be bent. your mind wide open. cerebral cortex that has grown enormously over the last few millennia. Our neurons are capable of registering the highest spiritual We'll be right back. No Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de me ouvir tocando. E se você quiser contar com o DJ Rodrigo CPU mixando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM em São Paulo no telefone 011-5549-8645. O MSN vocês encontram em nossa comunidade. E para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidada na Rádio Psy a DJ Anneli, da Phantasm Records. Nascida na Suécia, Anneli completa este ano 10 anos mixando. Foi um dos destaques da última edição do festival Universo Paralelo, e já se apresentou nos maiores festivais do Psy Mundial, como Full Moon Festival, Freak Dragons, Soul Clipse e vários outros. Este ano tem sido muito especial para Anneli, pois ela se apresenta pela primeira vez agora em agosto no Boom Festival, em Portugal, e compila sua primeira coletânea pela Phantasm Records. O release completo e links para MySpace e contato para festas da DJ Anneli você encontra em nossa comunidade no Orkut. Com vocês, DJ Anneli. Perfect. USA, China, India, We'll be right back. experimentation is always a good thing. I always support trying something new. Thank you. on this abandonment. Choice. You can be forgotten, Of the Galactic Hyperspace Planning Council. As you are probably aware, your planet is one of Hell's scheduled for demolition. We'll be right back.